Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo sempre 4 deputados municipais. Temos um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar em Lisboa. Haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde também estamos, e estamos aqui a ouvir uns fechos a abrir e a fechar. É o Jorge Nuno a fechar e a abrir uma pasta. Fecho, ouviu-se. Foi muito violento. Com imenso barulho. Bom, temos então um painel renovado nesta segunda fase do programa do Fórum Lisboa. Jorge Nuno de Sá, do PSD, o que estava a fazer barulho com os fechos. Sofia Lisboa, do PCP, está hoje um bocadinho atrasada. Ah, já está a chegar. Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, e o Ricardo Marques, do PC. Estamos cá todos, portanto, vamos neste fórum falar da Operação Lumen, que entre outros levou à detenção de um histórico do CDS que frequenta o PS há décadas, já lá iremos. Era o secretário-geral da Câmara de Lisboa, foi detido no Porto numa operação que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Angelique da Teresa, vou começar mesmo por si. Ora, olá a todos, aqui aos meus colegas de painel e a quem nos ouve. Eu vou dedicar o meu minuto à manifestação pró-vida, que decorreu junto à Assembleia da República. É importante referir que foi uma manifestação pacífica e, aparentemente, alguém terá atirado aquilo que é um coquetel Molotov para cima de umas pessoas que, caso tivesse corrido mal, poderia ter sido uma tragédia. E, portanto, condenar essa ação, o Presidente do seu partido hoje condenou, e é curioso que muito pouca gente tem falado disso. Porque, a esquerda, neste caso, toda caladinha. Porque, independentemente de podermos... Que é uma pena, deve-se falar sempre, quando é para um lado ou para o outro. É verdade. Porque são ações violentas, independentemente, não é? De concordarmos ou de não concordarmos com aquilo que está a ser manifestado... Com aquelas pessoas... É inaceitável que isto aconteça, claro. Não é? Porque se uma manifestação é pacífica, o comportamento das pessoas que rodeiam essa manifestação também deve ser pacífica, e por isso é que vivemos numa sociedade democrática com opiniões diferentes, e portanto queria aqui fazer este reparo. Muito bem, Ricardo Marques, o seu minuto. Pois não, é um tema em concreto, são um conjunto deles condensados num momento que passamos neste momento a nível internacional e que nos afeta a todos. De facto, aquilo que tem a ver com estes conflitos, vamos generalizar os conflitos que estão a passar, esta postura belicista e de intervenção em todo o lado dos Estados Unidos, especialmente aqui manifestados pelo seu presidente dos Estados Unidos, leva-nos a cada vez mais temos que olhar para uma Europa que tem de facto que se organizar e tem que decidir se quer verdadeiramente federar ou se quer continuar a ser só a soma de vontades diferentes. Porque se queremos que a Europa assuma o seu papel no mundo e que consiga salvaguardar aquilo que são os interesses europeus, não podemos continuar a fugir a estes temas difíceis, que são os temas de que Europa queremos, como é que a vamos construir e, de facto, que postura devemos ter, principalmente naquilo que tem a ver com as relações internacionais e com o próprio posicionamento da União Europeia, mas da Europa em geral, não só da União Europeia, sobre estas questões. Acho que são tempos difíceis, são tempos em que falta espírito, se calhar, de liderança e uma figura que nos lidera a todos de forma sem grandes inquietações de cada um, mas tem que realçar... A todos realçar, à União Europeia? Refirma à União Europeia, mas à Europa, não só à União Europeia, a Europa tem um papel a desempenhar e sempre teve um papel de moderação no mundo, com o qual não se pode sentir preso só daquilo que foi, de facto, o apoio dos Estados Unidos, quer na Primeira como na Segunda Guerra Mundial e noutros momentos, esses tempos já lá vão. A Europa tem que voltar a assumir o seu papel de ser, de facto, o baluarte dos direitos humanos, da responsabilidade, da moderação. Sobretudo daquilo... com o Presidente, que tudo alterou, não é? Certo, que alterou toda a lógica que existia. E, portanto, eu nisto gostaria de, numa conjuntura macro, enaltecer a postura de Pedro Sánchez e do governo espanhol, que, concordando ou não concordando, toma decisões. assume posições e, portanto, eu acho mas que nós é fundamental... Tomaram, o governo português também tomou posições, assumiu posições e tomou decisões, não é? Já à segunda-feira dizemos à segunda-feira dizemos que não apoiamos uma ação militar, à terça dizemos que estamos com os nossos... E acha que se tivesse, por exemplo, o António Costa como primeiro-ministro seria muito diferente? Teria sido igual a Pedro Sánchez? Nesta situação, aliás, quando o vimos também nas questões pandémicas e quando vimos nas questões energéticas anteriores, a liderar na Europa, mesmo sem ser na altura... Acha que ele ia fazer um braço de ferro com o Donald Trump? Não digo que faria um braço de ferro, mas diria que teria uma pessoa mais vincada e menos de joelhos no chão, que é uma coisa que me chateia. De facto, os povos são soberanos, os países são soberanos e a força como nós nos representamos nas instituições internacionais também demonstra aquilo que é, eu diria, a força das nossas convicções. Jorge Nuno Sá, o seu minuto. Boa tarde a todos, peço desculpa pelo barulho dos fechos, mas hoje tivemos aqui uns problemas de atraso, foi o trânsito, não vimos o trânsito desde o programa e fomos todos. Queria aproveitar para... Foi um tal de fechos a abrir e fechar enquanto eu falava. Confesso que não percebia, não tive noção do barulhão que fazia. Queria começar por subscrever, nós fazemos muito isto na política, a intervenção da Angélica, foi uma vergonha o que se passou, mas queria aproveitar o meu minuto para falar de algo positivo. Esta semana comemoraremos o Dia do Teatro e, portanto, é um dos sítios onde ainda temos a oportunidade de nos sentar e sonhar e viver uma vida como às vezes gostaríamos, outras vezes trazendo-nos alguns dramas para fazer-nos pensar na nossa vida. Queria assinalá-lo e queria falar de uma iniciativa muito específica que este ano se repete, promovida pela Junta de Freguesia de Santo António, agora pela Presidente Filipa Veiga, onde há aquele magnífico passeio em calçada à portuguesa, onde vão ficando gravados nomes de grandes atores e atrizes portugueses e pessoas ligadas ao teatro. Este ano acrescentaremos mais meia dúzia de nomes. Eu estarei lá com muito gosto e aproveito para convidar toda a gente a estar presente também na próxima sexta-feira na Praça da Alegria, no nosso Passeio da Fama, é aquilo que temos. Convite feito. Sofia Lisboa, o seu minuto. Bem, também cumprimentar todos. Eu vou falar sobre o bairro 2 de Maio, visitei-o este fim de semana e já agora cumprimento os nossos ouvintes que possam estar a ouvir-nos desde o bairro 2 de Maio. Onde é que história... é o bairro 2 de Maio? O bairro 2 de Maio é na Ajuda, tem uma história muito bonita. O chamar-se 2 de Maio é por causa do dia em que foram tomar aquelas casas como suas depois da Revolução, a exigir um direito que era de todos, as pessoas que viviam em condições deploráveis, em barracas. E portanto é muito bonito a história, é muito bonita a história, mas hoje infelizmente está, como outros bairros municipais, em condições de abandono, portanto infiltrações muito graves que não se resolvem obra atrás de obra, porque temos esta dinâmica de achar que as obras, o mais barato é aquele que nós vamos adjudicar e portanto os problemas não se resolvem. Temos esgoto a céu aberto em vários dos edifícios, dos lotes, temos obras que foram feitas para gás canalizado que depois não foram ligadas devidamente e portanto continuam não ter acesso a gás canalizado muitos dos lotes e um espaço público ao abandono em geral. E portanto aqui o meu minuto inicial seria para dizer que os bairros municipais aquilo que precisavam era que fossem tratados e considerados como se fosse para lá viver o Sr. Presidente da Câmara e a sua família, não com luxos, não sei se é assim que vive, mas de qualquer das formas com o mínimo de dignidade, porque é os mínimos de dignidade que se pede quando se vive num bairro municipal em que se está a afirmar uma coisa tão simples como o direito a ter uma casa. No entanto, esta Câmara diz que é quem mais tem gastado. Não é? Mas não é verdade. É insuficiente. Parte é verdade. Não, mas é insuficiente. Okay. Então, mas gastamos, não interessa quanto é que gastamos. Nós temos que pensar. Estão mal há muito tempo, mas se nós estamos a gastar muito abaixo daquilo que gastamos, por exemplo, na chamada devolução do IRS, logo aí mostra uma questão de prioridades e de proporção. E de resto, simplesmente não responde. Portanto, se não responde, não estamos bem. Não estamos a tratar aquelas pessoas com a dignidade que elas merecem. Bom, os quatro arguídos detidos na Operação Lumen, que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal, foram este domingo, entretanto, libertados. Ficam a conhecer na terça-feira as medidas de coação, indica fonte judicial. O cargo de secretário-geral da CML é relativamente autónomo. Laplaine Guimarães, um histórico do CDS, que na verdade andou de mão dada com o PS há muitos anos. Este cargo de secretário-geral da CML foi então criado para ele por António Costa, mantido por Fernando Medina e também por Carlos Moedas. Foram detidas mais três pessoas, entretanto foram todos libertados e esperam que o juiz decrete as medidas de coação. Como é que estes negócios ainda acontecem desta forma no nosso país? Na sequência deste caso, o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, determinou a abertura de um inquérito interno também à Secretaria-Geral do Município. O objetivo é apurar os procedimentos que levaram à celebração de um protocolo de colaboração com a UACS, a União de Associações de Comércio e Serviços para as Iluminações de Natal da Cidade. A investigação tem uma dimensão nacional, segundo fonte judicial foram realizadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias entidades públicas e privadas, abrangendo, na verdade, 10 municípios, além de Lisboa, Tavira, Lamego, Maia, Figueira da Foz, Viseu, Trofa, Póvoa de Varzim, Ovar e Santa Maria da Feira. Ricardo Marques, vou começar por si. Isto é uma grande confusão ou não é uma grande confusão? Bem, eu terei sempre algum respaldo, ou respaldo naquilo que é o não dar o direito e, acima de tudo, aquilo que é, de facto, a presunção de inocência até transitar em julgado e, muitas vezes, até depois disso nos restam dúvidas. A verdade é que temos um homem que é um histórico da Câmara Municipal de Lisboa, atravessou vários mandatos, tem funções muito, muito, muito importantes na Câmara Municipal de Lisboa, não só de protocolo, mas relacionadas, acima de tudo, mesmo com o funcionamento da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, eu gostaria de incidir aqui a minha intervenção em algo que sempre me fez mais confusão, mais do que a questão se é este secretário-geral ou se é outro secretário-geral. Prende-se com o facto da falta de ferramentas de controle da Câmara Municipal de Lisboa sobre um conjunto de protocolos que tem com várias entidades e nas quais, manifestamente, não é diligente na forma de fiscalizar depois a aplicação dos dinheiros públicos. Isto é verdade. O universo é grande, vai desde as marchas populares a apoios que são dados a IPSS. Há um conjunto de apoios que são dados e nos quais eu me incluo como responsável, porque sou deputado municipal. Muitos deles acabam por ser votados na Assembleia Municipal, portanto, também assumindo já esses ónus, e em que de facto não há ferramentas de controle daquilo que é a utilização dos dinheiros públicos, dos dinheiros municipais. Isto é, acho que todos nós que trabalhamos nesta cidade e que trabalhamos em funções, sentimos isto. Este mas é um aqui, admitindo, como disse, a presunção de inocência de todas as pessoas, não é? Todos têm essa assunção. Aqui o que parece ser é que não é só uma falta de controle, é uma falta de honestidade por parte de quem está a gerir os dinheiros públicos. Eu, como lhe digo, não tenho os dados. Vou-lhe dar aqui um exemplo. Este ano, na Assembleia de Freguesia de Benfica, homenageámos a UAX e fizemos uma homenagem pelos anos de serviço à cidade. Portanto, eu, até este momento, nada me indiciava que houvesse algum tipo, quer da doutora Carla Salsinha, quer do nosso... Também foi detida, não é? Também foi detida. Qualquer tipo de ação, qualquer tipo... Agora, a verdade é que não há ferramentas de controle. E que, de facto, quem devia fazer o procedimento das luzes de Natal devia ser a Câmara Municipal de Lisboa. Não tenho a menor dúvida. Ou é a GEAC. Há quantos anos é que isto se passa com essas empresas? Dizer, 2017 2012. Ou 2018. Não, muito antes disso. Muito antes, pronto. Mas o protocolo está em vigor. A verdade é que há uma empresa municipal... ligada à cultura, a iluminação da cidade, da cidade para as luzes de Natal, no meu entendimento, agora tenho um entendimento cultural muito largo, poderia encaixar perfeitamente naquilo que eram as competências da EGEAC, perfeitamente. Nada impediria, até como acontece noutros sítios. E, portanto, não há necessidade de ter um parceiro externo. Eu vou-lhe dizer o que é que eu me degladi todos os anos com o UACS. Todos os anos com o UACS, eu tenho o UACS a dizer que não vai iluminar ruas em Benfica quando sou a freguesia com mais estabelecimentos comerciais de porta aberta. Todos os anos obriga-me a ligar, ou a fazer um mail, ou a fazer um ofício mais musculado para virem iluminar duas ruas. E quando pergunto o critério, dizem não há qual critério. Não é o número de associados, porque já não tem muito poucos associados ao UACS, infelizmente. Nem a dispersão geográfica dos mesmos, também não é a indicação do município. Portanto, a verdade é que o montante desta dimensão tem que ser gerido ou pelo município ou por uma empresa municipal com esse propósito. Só não é para facilitar procedimentos de contratação, isso todos nós percebemos, há anos. Isso o Jorge não vai concordar. Não é? E, portanto, como vem, passou aqui muitos anos no Partido Socialista, portanto, tenho uma vontade de dizer isto. Só não é feito internamente na Câmara ou internamente, neste caso, na EGEAC, pela dificuldade do procedimento de contratação pública, que é um procedimento complexo. Assumamos que sim. Demoroso, não é? Demoroso, e não há assim tantas empresas no mercado com dimensão para fazer Lisboa, e portanto, portuguesas, mas há internacionais, e o Código de Contratos Públicos indica que hoje pode haver concursos que trazem empresas de fora. Pronto. E portanto, há de facto aqui algumas situações que levaram, ou que podem ter potenciado, espero que não, situações destas. É verdade, não foi só feito em Lisboa, foi mais sítios do país. Esta empresa, Castros, é a empresa maior do país de iluminações. É estilo um bocado, não vou dizer que tem um monopólio, mas tem uma cota parte muito grande do mercado de iluminações de Natal, e é das poucas que tem capacidade objetiva para uma capital como Lisboa. Há mais uma ou duas empresas, mas que têm. Já não sei onde é que li Jorge Nuno de Sá, que começou isto, foi disputado por uma burrice, vou dizer assim. Câmara da Trofa. Porque enquanto decorriam ainda os concursos, certo, para saber quem é o vencedor, já estava em presa a fixar luzes na rua. Quer dizer, fazer, o tal chega quando o homem quer. Isto é de uma burrice. Eu queria fazer aqui uma. Eu queria fazer aqui uma declaração inicial. Eu sou diretor da UACS. Muito bem. E portanto tenho algumas limitações. Naquilo que vai dizer. Não posso contar tudo o que sei. Vou tentar ser interessante sem poder. Eu não estou cometido a nenhum segredo de justiça, ou coisa que o valha. Dissemos que iríamos fazer. A UACS não está constituída arguída. Eu não estou constituído arguído, não tenho nada. Aliás, eu tomei posse em janeiro, já tinha passado o Natal, apesar do Natal ser sempre o homem quer. Sim. Portanto, nunca contratei nenhuma iluminação, mas queria dizer. Mas enquanto presidente tem alguma reserva, claro, algumas reservas. Queria, sim, tem algumas situações que não posso esclarecer. Queria só dizer duas coisas. Que as luzes de Natal. Queria só dizer duas coisas. Não tenho. Ah, eu tenho a medicina de trabalho, a medicina curativa, etc. Mas eu gosto muito de saber que só chegou em janeiro. Só cheguei em janeiro, sim. Mas queria, e até faltei à tomada de posse, estava hospitalizado no dia que foi a tomada de posse. Portanto, não, mas é público e notório. Mas queria dizer duas coisas prévias. A primeira é que, tirando algum comportamento individual que eu não sei, não conheço, não posso hoje garantir que não tenha acontecido, algum comportamento individual, do ponto de vista institucional, aquela frase que a Antonieta diz quando lança o programa para saber para onde vai o nosso dinheiro foi bem emprego. Isso eu não tenho qualquer dúvida em dizê-lo agora. Pronto, vai dentro dos nossos impostos, sim. Tirando podemos isso... Podemos consultar o processo de contratação pública, diz-me lá. Pode consultar o processo todo, porque ele existe e é fácil. E com uma surpresa é que a UACS tem um prejuízo operacional com as luzes de Natal. Não tenho dúvida nenhuma. Portanto, dizer que... Ver títulos a dizer que a associação sacou não sei quanto dinheiro... Isso não existe. Então, mas o que é que a contabilidade é pública? O que é que se passou aqui? Agora, é a segunda coisa que eu vou dizer. Se o Ministério Público tivesse um mínimo de decência, amanhã, em vez de promover medidas de coação, pedia desculpa. Se tivesse um mínimo de decência. Porque... O Ministério Público não pediu que ficassem detidos. Isso eu vi. Porque não pode, não tem ponta por onde se lhe pegue. Porque se nós tivermos... Nós, de facto, isto começou por causa de uma questão da trofa. E chegamos a Lisboa e vimos os montantes. Esta questão que eu falei de da trofa, portanto, lançaram um concurso e dois dias ou três dias depois do concurso ser lançado, ainda antes de ser encerrado, já estavam a montar as estruturas. Agora, em Lisboa isso não se coloca, não é nada disso. Mas seja onde for, isso não se devia certo, colocar. É evidente. Não é? Só que depois foram investigar por aí fora e eu vou dizer uma coisa que é pouco popular, mas que a mim me dá igual, que é quando chegaram a Lisboa dizer, ei, aqui temos a oportunidade de aparecer. Porque, vamos cá ser honestos, prender o senhor José da Câmara da Trofa, que faz a contratação de meia dúzia de luzes, ou prender o secretário-geral da Câmara de Lisboa, é um impacto completamente diferente. A Tânia Laranja não ia para a porta do juiz. E aí, não, por causa de 500 paus da Câmara da Trofa, não ia. Mas adiante. Portanto, isto eu queria dizer, porque é muito simples. Há aqui um erro, há vários erros de raciocínio nesta história. Não é a Câmara que passa as luzes para a Associação. A Associação já as fazia, a Câmara é que começa a comparticipar. E isto faz muita diferença na questão. Portanto, não há. Havia uma parte, o Ricardo Marques disse bem, que era feita pela EGEAC e que dava a geneira todos os anos, por isso passou-se tudo para a UACS, que é diferente. Portanto, estamos a falar de universos completamente diferentes. E a única coisa. É porque a UACS cobrava, inclusive, em determinadas alturas, aos comerciantes que apoiavam. Exatamente. Não sei se ainda era, faz. Não, já não faz. Era um investimento. Estes senhores foram injustamente detidos, toda a gente. Vou já essa parte. Eram os comerciantes que se juntavam, juntamente com a União, para pagar as iluminações de Natal, porque é um facto comprovado, estudado, as iluminações de Natal trazem um incremento à atividade comercial. Por isso, é que ao longo de todos estes anos, a União tem mantido isto, é financiado em grande medida pela Câmara, em grande medida, mas não cobre o financiamento só das iluminações. Já deixa-me fazer uma pergunta, mas o procedimento de contratação pública segue as regras todas do Código não, de Contratação Pública? Não, nós não estamos obrigados à contratação pública. Com 4 milhões de euros... Nós não estamos obrigados à contratação pública. Acima de 50% de financiamento público, naquilo que é o orçamento anual, és obrigado. Mas não, portanto, com não, 4 milhões de transferência, tenho dúvidas... Mas não chega a isso. Não é possível. Então qual é o orçamento da União? O orçamento da União é muito superior a 1 milhão de euros. Não, não é 1 milhão, são 4 que são transferidos? Não. 4 milhões é o acumulado de 8 anos. Ah, ok. É 1 milhão ano. É 1 milhão ano. Lá com calma. É que há aqui uma série de coisas que parece que é. O princípio é esse, o princípio da obrigatoriedade. A verba, neste da momento, pública. O atual executivo baixou a comparticipação das luzes em relação ao executivo anterior, por exemplo, de Fernando Medina, andava na casa dos 700 mil, 800 mil euros. Mas não quer saber iluminar a cidade, agora estás a falar bem. Não percebi. Não apoia ao comércio local, tem sentido agora. Pronto, claro. É uma. Mas, e não só, e estão a misturar verbas para coisas diferentes. Eu só posso dizer isto porque isto nós é, não deixamos é público, as senhoras falar, não sei se isto é as verbas que a Câmara traz, as verbas pagas pela Câmara não chegam para pagar as faturas só às empresas de iluminação. Falta acrescer a isto, por exemplo, os seguros. Certo. Falta a crescer os prejuízos causados, por exemplo, ainda no ano passado, ter que se reparar uma varanda, coisas desse género. Falta a crescer tudo que é atividades conexas, como o bolo rei que é distribuído nos espaços do Conselho no dia de Reis, como o tronco de Natal que é distribuído na Praça de Comércio no dia da inauguração das luzes. Portanto, há as fanfarras, as músicas, isto, portanto, há toda uma série de atividades que acrescentam a isto. E portanto, vi muita coisa. Há duas coisas, eu vi até uma coisa extraordinária, e esta eu posso dizê-la porque não é. Vinha um jornal, porque os jornais não contam o que os passarinhos lhe contam, contam normalmente o que a investigação lhes conta. E havia lá uma história de que um dirigente da UACS era irmão dos tipos dos Castro. Da empresa, não é? Temos o azar de ter o mesmo apelido, por acaso não sou eu, podia ser, se eles fossem os Sás. Não tenho nenhuma relação pessoal, nenhuma relação familiar, não existe coisa nenhuma. Portanto, temo que isto vá prejudicar a cidade, em última análise. Não tenho. Aliás, o processo. Porque agora, enquanto isto correr, Moedas não tem hipótese nenhuma de ir fazer as luzes de Natal da mesma forma, não é? Isso será uma decisão que a Câmara tomará em seu tempo e nós tomaremos. A União também, enquanto entidade, agirá, porque o seu bom nome foi afetado nos últimos dias, particularmente por notícias que são claramente plantadas, com uma série de informação errada, porque. Por exemplo, o que é que dizem as notícias? Da faturação à empresa Castro, ainda sobra 1 milhão ao longo destes anos todos. Pois, mas há outras empresas que também forneceram serviço de luzes. Só estou a falar de luzes, não estou a falar de mais nada. E, portanto, isto tem que ser tudo somado. Se calhar nesses 8 anos, essas empresas todas vai dar tal 1 milhão. Vai ultrapassar porque há um prejuízo operacional. Mas e não se for é propriamente... ultrapassar, então tudo isto é muito mau, não é? É muito mau, e porque há coisas que não se recuperam. E eu vou repetir o que disse no princípio, tirando algum comportamento individual que eu não posso, não conheço, não posso assegurar, do ponto de vista institucional, há protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal, eles são escrupulosamente respeitados, as operações são todas tituladas por título bancário, não há cá sacos azuis. É uma operação de uma monta muito grande para ser uma transferência para uma entidade privada a fazer. Certo, mas isso é outra conversa. É mas agora, mas ó, Ricardo, ouvindo o que tu disseste de que a Câmara controla pouco, vai contra o Ministério Público, que diz que a Câmara controlava demasiado este processo. Portanto, temos que nos entender que há qualquer coisa que não estava a ter certo. Sofia, isto que o Jorge Nunes Sá fala, retira-me imensa... Como é que eu ia dizer? Retira-me confiança na justiça, o que é uma coisa que eu detesto ter, não é? Retira-me confiança no sistema que temos e que nós temos que é que se não acreditamos nisso, em que é que acreditamos, não é? Bem, eu acho que não podemos pôr a nossa confiança cegamente em lado nenhum. Temos que pensar que é uma questão aqui de informação e escrutínio. Mas enfim, há esta situação agora e há tantas nos últimos anos, não é? Em relação a. E acho que há aqui uma descredibilização também e uma necessidade de quem hoje ocupa este tipo de posições públicas, políticas, etc., que tem que hoje, de facto, enfim, estar sujeito a escrutínio e à transparência, e acho que isso é tudo hoje um serviço público que se faz acrescido. Mas, de facto, eu acho que este processo, não necessariamente em relação à Câmara de Lisboa, não é? Mas de facto, o caso da Trofa é engraçado. E depois vamos ver relativamente à empresa e isto eu acho que nós nem precisamos de falar desta empresa. Há aqui questões que podemos extrapolar no sentido mais geral de haver determinados concursos que não é o caso deste, não é? Porque não era obrigada a isso, mas aos quais esta empresa se candidatava noutros sítios e que tem aquela necessidade de ser 3 orçamentos e, portanto, a mesma empresa tem a capacidade de arranjar outras empresas que é a mesma empresa e, portanto, apresenta 3 orçamentos e acaba por conseguir, de certa forma, encaixar esses concursos. Depois há as questões dos ajustes diretos e, enfim, esta falta de capacidade. Portanto, hoje a questão é, quem nos está a ouvir, pensar, eu enquanto cidadão, como é que consigo saber, não é? Não, há uma dificuldade de escrutínio do cidadão comum relativamente a uma série de questões e de operações, e eu acho que isso é mais grave. Eu ouvindo aqui o Jorge Nunes Sá, então fica praticamente tudo clean nos últimos dias, partindo do princípio que faço boa fé daquilo que ele está a dizer. Claro, mas também há. Mas fico também, muito perplexo. Mas por outro lado, eu acho então, que. Então li muitas coisas. Mas acho que há uma feitas. Certa desconfiança que é saudável também. Sim, ter. Nós também claro, conhecemos o Tutti-Frutti, não é? Que já agora é um caso que não está encerrado, continua a vir às páginas de jornais e de trazer para a nossa. Figuras da nossa, nossa praça. E sabemos como é a natureza humana e como são estas coisas, não é? E portanto, de facto, enfim, são processos que aquilo que eu gostava aqui de sublinhar é não nos surpreendem do ponto de vista daquilo que é e nem individualizamos nesta ou naquela figura, porque é de facto um sistema que favorece e que atrai um pouco quem procura também na política o exercício e no exercício dos cargos públicos um benefício pessoal, e isto é uma dificuldade, acho eu, do próprio modelo. E eu queria só puxar Sim, para um outro assunto. Parte vai ter, temos possibilidade de continuar a falar. Pronto, é porque a minha questão aqui, até mais importante para mim, seria puxar isto para um exemplo que me parece mais importante, que tem a ver com externalizações de serviços, com privatizações e com, aí sim, em casos mais graves, não é? Sempre devia ser tudo pública. A Câmara a fazer com mais funcionários. Não, eu acho que isto é até um bom exemplo em que nós podemos considerar que este não é o caso em que, de facto, o interesse público está mais lesado, tendo em conta que isto é, enfim, as iluminações de Natal. É um caso específico, não é? De um serviço. E, portanto, se for provado qualquer tipo de ilegalidade do ponto de vista da empresa e do que fez em várias câmaras municipais, estamos a falar de criminalidade, corrupção, enfim, alguma banalidade até do ponto de vista do serviço que estamos aqui a considerar. Mas não há noutros, não é? Tem coisas muito mais graves e de interesse público e de interesses estratégicos, e se calhar eu falava um bocadinho disso. Mas agora pronto, hoje estamos a falar deste. Angélique, o que é que lhe apraz dizer sobre tudo isto? Bem, antes de mais, respeito pela presunção de inocência, ainda das para pessoas, mais, claro, das quatro numa altura em que basta haver uma denúncia anónima sobre uma figura pública para ficarmos com uma mancha no nosso nome. E portanto, escrutínio e transparência, como a Sofia dizia, claro que sim. Isso está tudo muito bem, mas a politização da justiça é que já é uma coisa que me preocupa, e muito, porque quando nós vemos notícias que estão erradas, e aquilo que eu acho que a UACS deve fazer é exigir o direito de resposta em todas as peças de comunicação social que saíram erradas ou que deram factos errados, que exija direito de resposta e que faça essa resposta, porque eu acho que é uma obrigação. Porque uma coisa são as parangonas que saem nos jornais, mas depois é factualmente dar informação errada, e isto é grave, e não é só neste processo, porque envolve as luzes, quer dizer, é com qualquer pessoa, é tudo muito falado pela franja. Eu só estou enganado, mas o Ricardo poder-me corrigir. No influencer houve alguém que foi detido, que nem sequer arguído, foi constituído no fim dos dias de detenção, que é uma coisa. É uma coisa completamente surreal. E já foi, entretanto, e não foram ouvidos ainda alguns. Isso já aconteceu várias vezes a várias pessoas, e se fosse connosco ficávamos bem furiosos. Que é moda agora de ter para interrogar. E portanto, isto não tem acompanhar nada a ver. Acompanhar crianças menores da escola para que não falem. Porque isto passa-se uns termos em que de facto vale tudo. Angélica tem razão, isto vale tudo. E portanto, isto não tem nada a ver com valores, não tem nada a ver com as empresas serem privadas ou públicas, os maus não estão todos nos privados, claro, os bonzinhos da fita não estão todos no público. As fiscalizações têm que acontecer em todo lado. E, enfim, nós, tanto na contratação pública como estas empresas e estes contratos, obrigam a que haja uma fiscalização. Há regras que são apertadas, não é? O AX não faz aquilo que lhe apetece. Portanto, quanto muito, é dizer o quê? Tem que se apertar mais a fiscalização. Então vamos rever quais são os critérios de fiscalização e apertar mais. Agora, estar a dizer que é por causa dos valores envolvidos, e é da pessoa A, é da pessoa B, e é porque é de uma empresa. Eu não gosto de ir por aí, porque eu sempre achei as generalizações completamente tapafúrdias. E há pessoas boas e más em todo lado. Depois, esta questão desta figura, deste secretário-geral, de facto é uma pessoa que varreu uma série de presidentes. Agora eu pergunto, é bom estar tantos anos num cargo de secretário-geral da CML? Eu acho que... Os vistos não há nenhum limite, não é? Porque senão ele já não estava. Eu acho que... Aliás, é um cargo que eu nem percebo muito bem porque é que existe, porque há departamentos da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, que lidam com o protocolo. Não digam segredos porque se ouve na antena, eu estou-vos aqui a ouvir. Vocês não me estão a ouvir, mas é a ver, aliás, mas o Ricardo está aqui com gestos para o Jorge e vice-versa. Estamos a confirmar, estamos a fazer contas. Estamos há limite de mandatos, eu não sabia que havia. O Jorge estava a informar. O Jorge é um decano com abraço. Mas o que há limite para isto? Sim. Na imprensa, entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão. Eu concordo com o Alexandre Leitão, coisa estranha, não é? Pronto. Ser de facto, mas independentemente disso, quer dizer, há departamentos que sabem lidar com o protocolo da Câmara e eu não sei, acho que é a única Câmara onde temos um secretário-geral ou há outras câmaras que também têm um secretário-geral. Câmaras eu não conheço outras entidades, conheço, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios não, Portugueses. Não, os ministérios têm. Câmara, Câmara penso que é um. O que não seria mal agora. Câmara penso que foi uma invenção da Câmara de Lisboa. Foi, é uma inovação. É uma inovação, pronto. Até porque as competências não são as das secretarias-gerais tradicionais, essa é que agora, é a grande questão aqui. Independentemente da competência do Dr. Laplaine, que com certeza terá, se calhar 15 anos é um bocadinho demais, não é? E isto não põe em causa não é pessoa, mas a competência da pessoa. Claro. E não era tem... nesse sentido a minha pergunta, não é? Se calhar é um bocadinho tempo demais, não é? Acho é bom, acho que até é um bocadinho indelicado até falar-se disto agora, porque claro. Parece que por causa disto é que está a pôr em causa não, a pessoa. Convém, já mas várias pessoas falavam disso há muito tempo. Mas eu acho parte que não é novidade. 15 anos, se calhar, é demasiado poder. Bom, já vamos fazer uma segunda ronda sobre este tema no Fórum Lisboa. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Patrocínio Opticenter. A Opticenter está no ar. Com ofertas de arrasar, garantia e qualidade a um preço espetacular. Na Opticenter, cortámos mais de metade dos preços da nossa tabela. E isso sente-se no preço final. Óculos monofocais só por 64€ e óculos progressivos por apenas 184€. E mais ainda, oferecemos o segundo par para si ou para quem quiser. Ver bem nunca foi tão fácil e barato. Não perca! Marque já a sua consulta e passe numa loja Opticenter para aproveitar estes preços bombásticos. Vá a opticenter.pt e encontre a loja mais próxima de si. Opticenter, mais que um outlet, o show dos preços baixos. Aroma Limpa. Especialistas em limpezas de apartamentos, escritórios, estabelecimentos comerciais, após obras ou remodelações. Aroma Limpa. Limpezas ocasionais, manutenção e de apoio a diversos eventos. Ligue 912-544-550 ou visite aromalimpa.com. Aroma Limpa. Empresa certificada em limpezas. Praça da Alegria, de segunda à sexta-feira, uma história ou curiosidade, às 7h15 e 9h15. Patrocínio Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Valdo Paiva Eletrodomésticos, onde encontra todos os eletrodomésticos que precisa, com os melhores preços, qualidade e facilidade de entrega. Visite-nos na Rua João Vilaré 36, Loja 9, na Ramada. Estamos também na internet, em valdopaiva.com. Veja as fantásticas campanhas que temos para si. Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, segunda parte do Fórum Lisboa, temos estado a falar deste caso da Operação Lumen, que levou à detenção de 4 pessoas, entre elas Laplante Guimarães, por alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal. Tudo seria feito através da UACA, Associação dos Comerciantes de Lisboa. Ministério Público e PJ suspeitaram de um alegado esquema de luvas que teriam levado ao pagamento de cerca de 100 mil euros. Administrador da Castros controlava empresas concorrentes em concursos públicos. De acordo com a mesma fonte, o Ministério Público também promoveu apenas medidas de coação não privativas de liberdade destas 4 pessoas, decisão que terá levado o juiz de instrução criminal a determinar a libertação dos 4 detidos no domingo. Vamos continuar. Quem é que quer agora? Ricardo. Pode ser. Eu volto a dizer que eu acho que o grande enfoque disto é pensarmos futuramente... Procedimentos com esta complexidade e com este valor se devem ou não continuar a ser através neste caso, de uma associação que tem uma relevância enorme em Lisboa, isto não vale a pena negar, e que tem sido um parceiro, por certo, naquilo que é não só o comércio, mas a própria história de Lisboa nos últimos anos. Mas, de facto, a Câmara tem mecanismos e tem empresas municipais criadas, por exemplo, coisas que uma freguesia não pode fazer. Uma freguesia não pode criar uma empresa de freguesia. E, portanto, há procedimentos e há formas... Não, acho que não. Acho que não. O que vai ouvindo das empresas municipais, deixa eu estar, prefiro fazer as coisas de modo pequenino e com as dificuldades administrativas que existem. Mas a verdade é que há mecanismos. Há uma empresa municipal ligada à cultura que tem um orçamento muito generoso e que faz um trabalho extraordinário em Lisboa, a EGA. É um tema giro para a gente um dia debater sobre até onde é que a EGEC deveria e que não vai, mas faz um trabalho, sejamos honestos, relevante na cidade. E, portanto, que podia perfeitamente assumir se o procedimento... Se tivesse a nomeação de diretores. Não, eu acho que a EGEC... Aliás, eu posso dizer uma coisa, porque eu sou um crítico desde que estou em funções de autárquicas em Lisboa, desde 2013. Sou um crítico da EGEC, da sua falta de ecletismo cultural nas suas escolhas, de algum cenobismo na programação, de um centralismo tremendo onde colocou a sua programação, isso é, não sei, claramente, do pouco trabalho colaborativo com as freguesias. Estou a falar, o que é verdade. Mas tem não há reuniões com as freguesias para definir. Onde? Ó Jorge, tirando o Val do Silêncio, que tem apoio e é fora da franja, centro da cidade, o resto da EGA, que é tudo no centro da cidade, é tudo para nicho. Não deve haver para nicho, eu acho que deve haver para nicho, mas não pode ser o todo da resposta cultural na cidade. Mas é uma opinião muito minha. A cidade tem todo tipo de pessoas, gostam de todo tipo de cultura, todo tipo de música, todo tipo de teatro. Que é Tony Carreira para nicho. Mas isso não é sinal. Ouça, não sei se é o Tony Carreira. Mas acho que se calhar o Tony Carreira é bom ao sábado, mas ao domingo podemos ter uma ópera e à terça-feira podemos ter algo. Pronto, quer dizer, e esse é aquilo que eu critico na EGA, que esta pouca capacidade de ter ecletismo nas suas escolhas e na diversificar, sua programação. Diversificar. Mas é uma empresa com uma dimensão e com uma robustez para assumir um procedimento destes. Complexo, mas fazível. Quer dizer, isto não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças fazer um procedimento destes. Portanto, isso é que eu acho que nós devíamos debater. O que é a Câmara Municipal... Mas será que agora este facto de ter acontecido isto, vai mudar alguma coisa? Eu vou dar um exemplo. Não sabemos. Todos nós sabemos. A Câmara Municipal de Lisboa há uns anos descobriu que as empresas municipais, por exemplo, nas áreas das obras, eram uma solução para ser mais expedita. Em vez de resolver o problema interno, criou os CERUs, agora já só há uma CERU. E a CERU Norte já se tornou a única CERU. Mas porque de repente, de um momento para o outro, isto torna-se fácil para acabar a resolver problemas. Uma empresa que tenha métodos mais expeditos, equipas mais mobilizadas e mais rápidas. Não está ligada à contratação pública, às tais regras. Mas menos. Mais flexível. Sim. E portanto, a questão é se é este o caminho que queremos continuar a trilhar em Lisboa, ou se queremos, uma vez por todas, pôr a Câmara Municipal de Lisboa a funcionar com os seus organismos internos e com as empresas municipais que têm para esse efeito. Angélica. Soluções para tudo isto? Soluções liberais, vamos lá ver. Todos os presidentes de Câmara, todos. Pois vamos passar às soluções comunistas. Tanto do PS como do PSD, gostam muito das empresas municipais. Porquê? Porque têm mais agilidade, têm mais flexibilidade, têm mais rapidez a resolver as questões, a implementar obras, o que quer que seja. Têm menos vetos, têm menos vetos de gaveta. E há vários projetos que têm que ser rápidos e ágeis, e por isso é que as empresas municipais pululam por este país fora, não é só na Câmara Municipal de Lisboa, é por esses municípios fora. E portanto, se calhar, o que se devia fazer era olhar para a lei, inclusive a da contratação pública, e dar aquilo que os presidentes de Câmara, todos da esquerda à direita, anseiam e sonham, que é mais flexibilidade e mais agilidade. Inclusive, por exemplo, há uma coisa que eu contesto, que é: um funcionário numa empresa municipal pode ganhar mais do que um funcionário público na Câmara Municipal, claro. Porque está tudo muito tabulado, não é? Tipo, sim. Oh meu Deus, uma pessoa tem que estar toda tabulada, tem que estar tudo ali limitado. Esta coisa de um prémio por produtividade, isto é uma coisa do demo, é uma coisa só com os liberais. Dos liberais. Mas... Por acaso nem é dos liberais, é dos sociais-democratas, mas pronto. Mas tudo bem. Isto é o que é implementado nas empresas. E pelos vistos funcionam. Porque é normal que se vá premiar as pessoas que são melhores. E que trazem muito mais produtividade às empresas e que têm melhores competências, faz parte. E é uma forma de diferenciar os bons dos menos bons e, inclusive, é de incentivar a que os menos bons pedalem mais um bocadinho para depois ter o tal prémio ao fim do ano. Portanto, esta coisa que todos sonham, não é? É o sonho de toda a gente, a maior agilização, maior flexibilidade, claro. Pôr as coisas a funcionar, se calhar nós devíamos era convergir todos para que isto se fizesse na função pública, porque senão o que é que acontece? A função pública vai continuar a ser sugada e as pessoas vão continuar a querer ir para o setor privado, porque são mais bem pagos e inclusive é quando conseguem ter mais flexibilidade laboral e horária que não têm na função pública. Isto parece um contrassenso. Mas se calhar era esse caminho que nós devíamos estar a fazer. Sofia, as suas soluções. Deixem-me só elogiar a passagem da moderadora. Que grande passagem. Sofia, vai ter eles. Eu estou muitíssimo satisfeita. A volta que deu esta segunda parte do programa. A volta que deu. Estou muitíssimo satisfeita por ter aqui a oportunidade para abordar esta questão. Porque, de facto, eu acho que é curioso. Nós falamos da contratação pública e os funcionários públicos que não há flexibilidade e tal, como se fosse uma lei da natureza, e portanto não pensamos que as carreiras têm que ser valorizadas, que é as uma pessoas... lei laboral, é mesmo a reforma da lei laboral. Não é no sentido de flexibilizar, ou seja, nós não defendemos aquilo que é os trabalhadores poderem ter uma maior motivação, melhores condições de trabalho, pensando vamos é flexibilizar no sentido de fragilizar os vínculos menos, de trabalho. Portanto, isso é tudo parece-me um grandíssimo engodo, enfim, e é assim, e de facto é aqui que nós divergimos. De facto, porque aquilo que é preciso não é facilitar os processos que são morosos, que são burocráticos, que são difíceis e que vêm que estão a constranger aquilo que é a capacidade do Estado em geral e portanto da função pública de dar resposta àquilo que são as necessidades, é criar os procedimentos. Mas aí para dar nunca mais acabava de número de pessoas na Câmara Municipal, por exemplo, se fosse tudo optado por. Então é a Câmara que resolve, do ponto de vista de centralizar esses serviços. Não, mas nós estamos a falar não estamos a falar da iluminação de Natal. Agora estávamos aqui a falar das empresas. Genericamente das empresas. O que nós precisamos é a Câmara Municipal perceber quais são os serviços que precisa de garantir para o funcionamento da cidade. E esses serviços têm que ser baseados na contratação, nos direitos dos trabalhadores. É evidente que há coisas que se podem... Mas isso é o que a Câmara faz ou não? Não, porque nós estamos permanentemente a externalizar. E há um caso engraçado, não sei se é engraçado, se calhar engraçado não é a palavra. Sim. Mas curioso, pelo menos. A questão do elevador da Glória e daquilo que é a fiscalização da segurança. Tivemos há poucos dias esta notícia de que os 16 trabalhadores iam todos ser transferidos para a empresa que vai eventualmente ganhar o concurso seguinte para fazer o mesmo trabalho. São as mesmas pessoas. Porque nós não estamos a formar na Câmara. Que já vem. Não, mas justamente. Então há aqui alguma coisa que nos está a escapar. Que é, nós precisamos de formar os trabalhadores para fazer este trabalho. Não é que haja capacidade de fazer isso. Propriamente andarmos a formar, a ter muitas empresas concorrentes para oferecer esse serviço à Câmara de Lisboa de reparação, fiscalização dos elevadores históricos da cidade. E, portanto, não faz sentido. São concursos, quer dizer, há uma aparente racionalidade de concurso e transparência que depois não é. É uma irracionalidade total, porque nós estamos muitas vezes a contratar, isto também acontece em empresas que fazem outros serviços deste estilo na ferrovia e por aí fora, que é contrata-se uma empresa, ganha o concurso porque supostamente tem capacidade, por isso é que ganha, mas depois anda à procura dos trabalhadores. Então como é que ganha um concurso que não tem os trabalhadores para cumprir? Pois vai buscá-los à anterior, que tinha ganho o concurso anterior. E isto é uma irracionalidade total, quando nós precisamos é que para determinados serviços, que são serviços estratégicos, públicos, de manutenção de equipamentos, de segurança, nós precisamos ter os trabalhadores para os podermos formar. Para podermos formar mas esse gerações, exemplo dessa empresa, os trabalhadores, se ela não ganhar o concurso, depois ficava muito aflita, não é? Para pagar salários. Acaba que os trabalhadores. Mas não é preciso ser uma empresa. A perna, mas não, exato, mas não temos que o fazer, não é? Aliás, às vezes o risco não existe. Muitas vezes andamos a lutar justamente para isso, que é para uma empresa. Eu estou a pensar outras funções como limpeza, segurança, vigilância, e andamos a lutar, os trabalhadores andam a lutar para isto, que é uma perdeu o concurso, ganhou outra, mas o trabalhador que está naquele posto de trabalho há 20 anos quer ser contratado para a seguinte e tem esse direito no sentido de dizer eu quero combater esta condição precária em que eu estou e quero garantir o meu vínculo, mas de facto tudo isto é uma grande irracionalidade e isto tem esta ideia de descartável permanentemente de funções que são absolutamente necessárias e essenciais e é preciso valorizar as pessoas humanas que ali estão a garantir esses... Bem, o Estado, como sempre, só antes ali do Jorge, que Jorge está muito calmo hoje, ele está muito sereno, está é da camisa já mais de verão que ele está assim. É um exemplo prático. Eu não gosto muito de falar de exemplos de onde trabalho, mas a verdade é esta. Não é uma questão dos funcionários públicos ou da dimensão, não tem a ver com isso. Tem a ver mesmo com o drive das entidades. A Câmara Municipal de Lisboa é o maior adversário de si mesmo naquilo que são até os seus processos internos. Eu, como Presidente de Junta, imagino, acompanho. Dois anos, temos negociações com a Câmara de ciclos de investimento de 3 milhões, 4 milhões. Os projetos são decididos politicamente entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Benfica. É um exemplo. A seguir são analisados tecnicamente naquilo que é o seu enquadramento orçamental e os políticos e os técnicos supostamente que apoiam os políticos dão-lhes ok, e depois esperamos um ano e meio que os serviços da Câmara, entre eles, deem os pareceres para que possa haver um parecer positivo. Isto acontece às juntas, como acontece entre pluras da Câmara Municipal de Lisboa e até à própria SRU. É puxarem as orelhas aos serviços e mandá-los trabalhar. Isto é uma coisa. Se os serviços trabalham mal, então. Torna com qualquer dinâmica, qualquer drive de discussão. Vou dizer uma coisa. Eu que não percebo nada. Eu que estou a conseguir. Nós em Benfica estamos a conseguir fazer prédios. Estamos a conseguir fazer prédios porque as juntas de freguesia, felizmente o legislador uma vez na vida escreveu autarquias em vez de municípios e estamos isentos de licenciamento. Se eu não tinha um prédio feito. E mesmo assim tenho pareceres negativos da Câmara já com prédios edificados e com pessoas a habitar lá. Porque, portanto, porque este é o espírito. E, portanto, quando eu dizia que as empresas municipais tornaram-se um aliado muito utilitário e muito apetecível, porque de facto tem uma flexibilidade, tem um presidente que é escolhido com uma ligação a quem tem uma estratégia. E não interessa quem seja ou se concordamos, mas a verdade é esta. Claro. Portanto, torna-se um aliado claro, mais rápido a executar. A verdade é esta. Vamos passar ao Jorge Nuno. Jorge Nuno. Eu hoje ouvi aqui duas... Isto duas... parece-me ser tudo uma engrenagem também muito difícil para mexer. É enorme. É uma máquina enorme e às vezes com agendas próprias dos próprios serviços. Está montado para não trabalhar. Eu só queria tomar aqui, dar exemplo, boa nota aqui. O exemplo que o Ricardo deu é, meu amigo, evitar os serviços para trabalhar. Eu lembro não é? perfeitamente quando fui a primeira. Quando o meu primeiro impacto há 20 tomada. Anos com a Câmara de Lisboa, quando tentei implementar o programa eleitoral do professor Carmona Rodrigues, os serviços disseram: para isso não temos dinheiro, porque já temos outras atividades programadas. Quer dizer, ouvem-se estas respostas. Mas há alturas em que os serviços escolhem bem. Essa era uma dessas, vê-se que eram não pessoas era, sábias. Olha, este exemplo concreto que eu lembro. Os serviços não têm que ter essa posição, não é? Não, o primeiro embate que eu tive é: não havia dinheiro para comemorar o Dia da Criança, mas havia dinheiro para dar medalhas aos professores reformados. Pronto, e era isto, foi exatamente isto que me foi dito na altura. Aqueles que serviram uma vida inteira. Mas há muitas formas de fazer as coisas e há outras formas de as dizer. Disseram que não se pode fazer o Dia da Criança, não há dinheiro porque temos que guardar para as medalhas de quem se reforma. Também faz-se para o ano e faz-se de um só os dois que se reformaram nos dois anos. Mas eu queria tomar nota aqui de duas coisas que foram ditas e que eu registei. Eu lembro-me do PCP ter dito no dia do acidente que um dos problemas foi se ter externalizado a manutenção dos elevadores. Exatamente. E agora chegamos à conclusão que os funcionários eram os da Carrisca, de tentaram passar para uma ervilha e para outra. Porque é por causa daquilo que o Ricardo disse. Temos 3 ou 4 elevadores daqueles, somos um país do tamanho de uma ervilha e, portanto, os técnicos especialistas são sempre os mesmos. Claro. Estejam mas eles sobre que os chapéus tiverem. Não, portanto, mas como é que isso contradiz o que eu digo? Não, porque, entretanto, estamos a pôr um intermediário para lucrar pelo meio. Claro, mas claro. Que e eles deixam de ser competentes? Não deixam de ser competentes, não têm as capacidades iguais. Não têm as capacidades. Estamos a falar de capacidade técnica da pessoa. Não é apenas. Então estamos a brincar. Era de quanto em quanto tempo é que eu essa foi a primeira que eu tomei nota e fiquei. Mas fiquei com outra que é muito importante. Mas vão fazer mais a subir, é assim, vamos embora, malta. E fiquei com outra que é muito importante. Não falem ao mesmo tempo. Mas vão fazer mais fiscalização e vão fazer melhor o seu trabalho se estiverem na Câmara ou na empresa. Fazer o trabalho dos mesmos técnicos. Que é exigível para manter a segurança. É evidente, isto enfim, isto não é uma coisa que o PCP diz, mas não certo. Tem a ver com a pessoa individualmente e as suas competências então, técnicas. Tem a ver com a folha de pagamento. Recursos. Então, o logotipo tem a ver com na folha recursos, de pagamento. Então, tem a ver com os direitos laborais das pessoas, tem a ver com as formações. Se calhar estão melhores, se eles não estivessem melhor, não tinham saído, não é? Não, mas eu percebo o que a Sofia está a dizer. Não, mas há aqui outra coisa que a Sofia disse muito importante e que eu quero. Só para fechar com isto e depois dar uma nota, que é o concurso não ser sempre pelo preço mais baixo. Acho muito bem, mas espero que da próxima vez que se faça um concurso pela proposta economicamente mais viável, não seja toda a gente a lançar suspeições porque é que não foi o preço mais baixo. Porque é normalmente o que acontece quando se mudou o critério. E isto é que é importante. Sobre o restante e para... E também se sabe como é que se faz, como é que se fazem, sabe, como é que se ultrapassa se o preço pode, mais baixo, não, não é? Pode, pois, mas é pedindo quando, mais quando alguém tiver mais coragem altos, de deixar de fazer esse tipo de concurso, espero que não haja a suspensão generalizada que tenda tudo a gamar, que é o que pois, se faz normalmente. Pois. Sobre a questão da Operação Lumen, só para clarificar sim. aqui uma coisa. As contas da UACS são aprovadas, evidentemente, auditadas e entregas na presidência do Conselho de Ministros todos os anos, porque é uma associação com utilidade pública. Não estamos a falar propriamente de uma contabilidade de vão de escada, sacos azuis ou coisa que o valha. Não há um cêntimo a UACS está limpa neste caso, não é? Portanto, como eu disse, e queria fechar com esta, além de uma confiança absoluta pessoal na minha presidente, dizer que tirando algum comportamento individual, não vejo ponta por onde se lhe pegue neste caso. Vamos ver depois em que é que isto tudo fica. Angélica, vamos ao fado, que é seu. Bem, eu escolhi um fado da rainha, da Amália. É um fado que eu adoro porque fala de um coração independente e eu adoro pessoas independentes e que pensem pela cabeça delas, e portanto deixo-vos com este fado maravilhoso da Amália. Muito bem, escolha de Angélique da Teresa, obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Estamos em archive.org, no nosso podcast, porque Lisboa também é o nosso fado. Acompanho mais.